nego negou. Respeito pros nossos ancestral na cor. Só que foi na África que o mundo começou. A cana, o café e o algodão, quem que plantou? E o ouro que vocês ostentam, quem que arrancou? Não foi bem do jeito que a história te ensinou. Zumbi que lutou, a princesa só assinou. 500 anos se passou, nada mudou. O moi azedou e a vida marcou, não adoçou. Sou inquérito e vou até o fim. Ninguém fala nada, por isso que isso aqui tá assim. Esqueceu da gente, mas na eleição lembrou. O voto se arranjou, comprou, negociou. O rap que fez os moleque ter orgulho de gritar, sonegou. Político compra castelo ao invés de declarar, sonegou. Se a vida é um bumerangue, doutor, então ele voltou. Porque vocês nunca deu nada pra gente, cês sonegou. Saúde, cultura, informação, negou. Esporte, emprego e educação, negou. Roubou e depois na investigação, negou. Saúde, cultura, informação, negou. Esporte, emprego e educação, negou. Roubou e depois na investigação, negou. Inquérito, represento o zumbi, o zambi, tribo africana, kimbundu, grosso modo, enfim. O fantasma, segundo as crenças popular, ganga zumba, rete. O chefe ligou. Na união com DBS, a quadrilha, falando do interior e de Carapicuíba. Falou também da minha origem, um barraco no Veloso de três irmãos, dois presos pelo tráfico. Ter disciplina é necessário, neguinho, mas sei. Os que pilota erra muito, enfim, mas sei também. Se cê tiver de brilhar, 10% vem de mim, 90% é seu negão. Os vagabundo no comando, negão. Então cor, resultado é necessário, ação. Então cor, em honra dos que enfim representou, de King a Simonel. Saúde, cultura, informação, negou. Esporte, emprego e educação, negou. Roubou e depois na investigação, negou. Saúde, cultura, informação, negou. Esporte, emprego e educação, negou. Roubou e depois na investigação, negou. Pensa aí, o moleque que trafica no Brasil teve o antepassado traficado num navio. E hoje, no crime raramente passa dos 30, o mesmo tempo de vida que qualquer escravo tinha. Favela, senzala moderna, busca da libertação. Negro cantava a capela, o rap é a continuação. Pra protestar, pra transformar, pra conquistar o que é nosso e ninguém pode negar. Saúde, cultura, informação, negou. Esporte, emprego e educação, negou. Roubou e depois na investigação, negou. Saúde, cultura, informação, negou. Esporte, emprego e educação, negou. Roubou e depois na investigação, negou. Salve, salve, querido. Bordão, chefe, nigga. Aê, Renan, Pop Black, DJ Rodrigo. Manicômio sonoro, nigga. É, não é que tá, nigga.